deixo que o mar me lembre da minha gente que sempre trago ao peito, vozes que me alumiam nas noites frias, que me ensinaram tanto. E mesmo que os meus olhos chorem mágoas, ou que os sonhos vão com a maré, o meu coração quer ser inteiro, quer cantar tudo que é. E mesmo a solidão que foi cantada tantas gerações antes de mim, pela minha voz atravessada, vou levá-la até ao fim. Canto ao ver o mundo e continuo a cantar o seu pranto. Histórias, outros amores, as mesmas dores que viajaram tanto. E mesmo que os meus olhos chorem mágoas, ou que os sonhos vão com a maré, coração quer ser inteiro, quer cantar tudo que é. E mesmo a solidão que foi cantada tantas gerações antes de mim, vou levá-la até ao fim. Vou levá-la até o fim.